você que se escapa. Aquela diante já morreu, meu irmão. Arrasta toda a área pra bancar a tua condição. Jogando e se perdendo por dinheiro, disfarçando me usando o tempo inteiro. A ficha só caiu quando você não atendeu a ligação. Meu sexto sentido te pegou na contramão. Te pego.